Você sabe onde estou? Onde minha estou? Mente tá anos à frente, tu não vai entender. Eu me criei na selva, tu não sabe quem eu sou. Mas logo tu vai ver, mas logo tu vai ver. Estou com visitas, tem lobos no quintal. Comigo tem machado e uns pedaços de pau. Mas isso aqui já basta e hoje quero jantar. Alguns faço ensopado e outros vou te secar. Esses manos não decidem bem, não se querem bem. Se sujeito a ficar só com a migalha, se comendo ou algo se pouco, né? Outros não ficam de pé. Por isso formei um império, fucking lap da minéria. Trabalhando tanto pra contar de Dubai. Riquezas pra essa geração e para sem mais. Eu sou inconformado por causa dos meus pais. Meu velho agora vê, meu velho agora vê. Quem quer ter, vai ter, vai ter. Quem não quer só ver. Mas pra tudo que se luta, desejar é diferente de querer. Diferente de querer. Querer de verdade é diferente de desejar. Para, cara, com isso, para. Arrado, penda aí que isso são coisas caras. Cuidado no andar, não pode derrubar. Se quebra tem problema, não tem grana pra pagar. Me lembro da minha mãe, me lembro desse dia. Quando tava com fome, eu passava lá na tia. Biscoito de patinha era minha alegria. Tomar coca gelada tava garantido o dia. Brincava de bolita e não era bom de bola. Chegava o recreio e fugia da escola. Gostava de Danone, mas eu nem podia ter. Comecei a vender pipa, pois dinheiro sei fazer. Eu não tava ligado, mas era faculdade. Hoje sou empresário, tenho empresa de verdade. Como o mundo gira, nunca desacredite. Mesmo que te puxe, segue em frente. Insiste, insiste. Insiste, caralho. Insiste, insiste, caralho. Vão te travar, vão te falar pra você parar.